Tobin Howe. Salute to Hockey. Onde você vai ouvir aqui no celeiro do rock? Motor Rock, estado de alerta, base, os malditos do Rock Band, carenagem, Ponte 45, as meninas do Baby Lee e banda 012. E mais, muito mais rock and roll, filha! Pra abrir o programa de hoje, Motor Rock com a Igreja Universal do Reino do Rock. A canção é sensacional. Acho até que o Ed Macedo ficou com inveja. E coladinho, coladinho, base com a canção Tiroteio. dele é revida. Ele já tá preparado pra revidar. Se encostou, então vai ter pancadaria. Qualquer motivo é motivo de briga. Mas se você quer bater, ele revida. Ele já tá preparado pra revidar. Se encostou, então vai ter pancadaria. Qualquer motivo é motivo de briga. Amor, traição e ódio. Eu olho para o mar. claro, só vejo a escuridão. Não há mais beleza, o céu está nublado, só vejo a imperfeição. E era tão bonito o que eu sentia. Você me destruiu com hipocrisia. Sangra é melancólico. Tudo aquilo que te fere passa a ser bucólico. E era tão bonito o que eu sentia. Você me destruiu com hipocrisia. Amor. também bate na minha cabeça. O urubu está voando na minha cabeça. O urubu está voando na minha cabeça. Não estou morto, não. Se liga, me deixa. Já tenho vale gás. O leite é gorjeta. Se eu ando a pé, não tenho riqueza. Mas não dou um tiro na minha cabeça. Está voando na minha cabeça. O urubu está voando na minha cabeça. Urubu vai tomar. Urubu vai tomar uma cerveja. Você ouviu esse estado de alerta com a canção Amor, Traição, Ódio, os malditos Rock Band, no Jardim das Margaridas, Carenagem, Urubu Cabeça, e na sequência Colt 45 executando Cidade Perdida, as meninas do Baby Lee detonando em Te Tiro de Mim. E mais, muito mais rock and roll aqui no Celeiro do Rock. Está morta. sorriu pra mim. Amei o seu jeito, sonhei com seu beijo. Te tive bem perto e senti o seu sabor. Vou aonde for. nessa estrada, tentando alcançar a cidade em volta da vida. Estou a te procurar. Das desculpas que eu criei, o descuido do amor, vim aqui pra te dizer. Insistem em gritar, insistem em enxugar suas lágrimas mentirosas. Você já fez o que era preciso. Isso, ajoelha e faz sua prece. Depois esquece que me conhece. Caminha com suas pernas por seus caminhos tortos. Fecho os olhos, sinto o gosto amargo do seu beijo. Só agora vejo seu desejo. Beijo de chuva. Ela achava que era feliz, que tomava conta do próprio nariz, vivia na mentira, na própria ilusão. Ninguém nunca podia dizer que não. Ela achava que estava por dentro, que todos à sua volta estavam no chão. Ela queria e até podia, mas só na sua imaginação. Abre seus olhos, viu que não passava de uma garota normal.